10, altimeter 1018. Initially, please heading empty 150. Roger, reducing to 250 and deploying to 150 and first runway 10. It should be 250. Yes, the speed will be 250, reducing to 250. Control, Leon, pa, Michael, my Alpha. 10, stand by a minute. Sierra Alpha, Sky Romeo. Michael Romeo Alpha. Michael Romeo Alpha, Salvador. Decolado da Imara, intenções João Durval. Michael Romeo Alpha, mantendo 1000 pés sobre terra. 7, prossiga em voo visual, estimado para pouso em Feira de Santana. O Michael Romeo Alpha. 40, da presente, senhor. Indiano Pantera, da 10, torre 118, na 562, na 64. 864 é o controle, está em contato radar, prossiga como autorizado. Estou seguindo, solicita o 310 como nível final, vou no 864 para coordenação. Cliente, suba para o 310. 310, obrigado. Corrigiu azul 4463, nível 80, Paz Coral e o COV, serviço radar terminado, chame Ilhéus 1201. Paz Coral e o COV, Ilhéus 1201, azul 4463. Vila aqui do Zulu, chame 1198. 1198, Zulu. Guido maintaining level 150, number 6 on landing. Guido maintaining 150, Tango Echo Indy. Grupo Charlie Hotel, chame o controle na frequência de 119. Você não está falando de Grupo Charlie Hotel, senhor? Grupo Charlie Hotel, chame 1198. 98, grande. Lua Xanem é 254, pushback, acionamento, portão 62. Taxi Alfa Romeo, Taxi Alfa Sierra Oscar Romeo, start here, turn in the May apron, turn around the apron, the gates, and come back, taxi 8, Lima. Xanem é 213, eu cruzo a BLR, decolar 0, vento 150 graus, 1 0. Ainda para dar 1 0, tem 2.6. Esquerda 360, caso de falha, cima magnética, sempre é o azul 2771. É isso aí, Alfa Tango Eco Índia, clear until 1-2000 with the altimeter 1018. Clear until 1-2000, Tango Eco Índia. Do you need another speed or you want us to maintain 250? We'd like now to reduce into 220 for traffic coordination. Roger, 220 at the speed, Tango Eco Índia. Controle Salvador, boa, entre 1-44, desça para 5.018, chegada a mais. 5.000, perfil mais, 1-44. 1-864, chame Recife, 1-2685. 2-685, boa. Boa. 8 graus, reporte o tempo. Be a vector for seconds to get landed runway 10, left heading 360, if you lose, radio communication flight to India Serra Beacon, frequency 220 by magnetic 0, Mana 5. Test, Patinoma. Exchange Schmack to the Anchor Bridge. Anchor Madras. Change your mind, Jack, Fox. Yes, descending until 1,000. If you lose radio communication, fly to Rádio Farol Radio Beacon. Sorry, Ilha Serra Radio Beacon by magnetic 095. Roger, heading 350, descending to 1,000. If we lose communications, our radio 09 Farol Beacon. Cruzeiro Amazonas, chame o controle de 119. 119, 89. Controle Salvador, boa tarde, o 3204, informação óptica. Controle Xené 62, no 3. 3204, desça para 6000 na chegada Mário, 1018. 6000, 1018, Mário. Xené 62, no 3, controle, contato radar. Controle Xené Dael. Pós 2000, Dael. Dael, 1001. Ou melhor, Dael Líder 1. Após 2000, Dael Líder 1, 6213. Azul 2771, direita pro 040, fala de comunicações, Simbra, magnética 130. Direita 040, em caso de falha, Simbra, magnética 130, vai pro Azul 2771. Positivo, desço para 4000. 4000 agora com 1018, descendo 2771. Aqui autorizado na minha pés, Cairu, na cola da pistão na 7, primeira curva à direita, agradece inicialmente no corredor Axé. Restrito no número 10, aguardando liberação do controle, Gaperano 20, decimal 8. A Xene ainda transponde é 0130. Delta Fox, como autorizado. Azul 2771, chame 119.8. 119.8, vai chamar agora Azul 2771. É isso aí, Alfa Tango Eco India, cliente 9000. Cura 9000, Tango Eco India. Autorizado o acionamento para o taxi chame a torre 1895, ajuste na 08. 1895, ajustado 1018. Tango Echo India, right heading 050. If you lose radio communication, you must fly to Simbra Beacon, frequency 220 by magnetic 140. Say again. Well, we're heading 050. If we lose communications, fly direct to Simbra Radio Beacon. Yes, sir. And now change your frequency. Contact the final frequency. 1198. 1198.8, Tango Eco India. Espera, 1895, obrigado. Bom dia. Salvador, bom dia. Boa tarde, o Azul 27 no ônus, ainda a formação Oscar. Tropa de espera, guarde ingresso, Romeu e OTM. Guardar ingresso, Romeu. Nordeste, velho, Salvador. Vou na proa de Bom, para interceptar a chegada Bom e reportar a descida. Matilda, presente na proa de Bom e reportará para descida o Azul 279. Isso aí, mano. Ok. 1050. Ele foi autorizado, pistão zero, vento no 40 graus das nossas. Aqui, autorizado continuar com reboque, informe ao término do Porta Nova. Sim, informando o término do Porta Nova, mais do Leandro. Mantenha o posto esperando, mantenha aqui. Colo Gol 2067, está na posição 10, agora puxa leve acionamento. Projeto Gol 2067, puxa leve acionamento. Projeto Gol 2067. Então, 3144, reduza para 230. 230 nossa, 3044. Clube Novembro, cruz autorizado na 7, vento 140 graus, 10 horas. É Clube Novembro. Vamos autorizar a 9. Firma aqui no Zuma com o piloto. Seguinte, somos 37, 219. Para 200, será passado de acostamento com a esquerda. A Pro 020, seu limite será o curso localizador. Ok, reduzindo vetoração Pro 020, limite localizador da 3144. Chamando a mesa no 3, chama Centro Recife, 125, decimal 1. Confirma a sequência para o 6213. 125, decimal 1. 5-1-6213, boa. 3144, chama o sinal Salvador, 1-18, decimal 9. Sinal 18-9-3-1-4-4. Victor, Charlie Hotel, propõe o cancelamento, curva pela esquerda para interceptar a final da 1-0-1-7, se possível. Confirme. Então, Victor, Charlie Hotel, propõe o cancelamento, pouso 1-7. Então, Thiago Hotel, condições de base curta, trono 7, tráfego retaguarda, agora passa a dona. Ah, afirmativa, faz uma base curta. 7, modificou os 38, reporte na final do trono 7, é o Victor Thiago Hotel. Chamar a final do trono 7, Victor Hotel. Está confirmando o Zulu Novembro, está na final do trono 7, hein? Do Zulu agora, livrou no 7. Ah, afirmativa, está adiantando, obrigado. Chanei 6254, alinhar, decolapso trono 0, vento 140 graus, 10 mais. Ali decola da 106254. Trato do novembro, aos 3 metros, frequência livre, viu? 067 está pronto para o táxi com 4 horas e 10 minutos de autonomia. Alterno Galeão com POV de 173. Juro 067, aguarde o parqueamento do da, no portão 9. Após Antônio Batista de Índia para o ponto de espera. 4-8-8-9-5-8-8-8. Ok, após segue Pátio Índia para Porto Belão 0-9-2-0-7. Alfa, antes da Juliette, o Matheus Zulu. Gente, o Matheus Zulu, aguarde, tem um Boeing da Rua que vai sair de Pátio. Mas agora não está, está marcado. Não, é o que vai sair do Pátio. Ah, sim, é o que eu agora na base para a pista auxiliar, adicional é a base da Vienta iniciando a rolagem. Ativo, reduzindo agora o azul 271, aguardando o pouso. A curva 17, baixar checado, Victor Tchalotel. Pouso livre, 17, vento 150 graus, 89, Victor Tchalotel. Pouso livre, 17, Victor Tchalotel. Caminho hotel Yankee, à esquerda, parte 4, pode utilizar o LR e manter a pista 17. Tem uma aqui, visual, uma área nova fazendo aqui. Victor Tchalotel, no solo às 40, direita na papá, frequência livre, boa. Obrigado, bom dia. Delta Fox, está sendo estimado de pouso? Delta Fox está estimando o pouso ao 00, senhorita. Dado no 600. Report Automarker, Tango Echo, India. Azul 271, pouso autorizado, pista no 0, vento 1140 graus, 09 graus. Pouso, captura no 0, azul 2771. Puxa, né? 6254, decolado 41, controle 208. 08, bom dia. Azul 271 da Azul, informação, caso receba, um helicóptero à esquerda no pátio com o transponder acionado, que não interfere no pouso. Está saindo atrás da Azul 2771. Sérgio Olinda. 3804, desça para o nível azul 050. 050, 3804. November 402, Fox Tango, acena a identificação. November 402, Fox Tango, contato radar, 60 milhas. Tudo bem, tudo bem. Salvador, voa na Corte Mário para a Serra da Mário, desce até o 050. Voa na Corte Mário, desce até o 050. 3804, estela final Salvador, 119, decimal 8. Final Salvador, 198, obrigado, boa tarde. É 9004, chama final Salvador, 119, decimal 8. 119, decimal 8, acenar 9004. Alfa Tango, Eco India, passe Alfa Marca. Roger, continua tudo, expect mano, irmão 0V15. Roger, Tango, Queen. Direto pelo, azul 271, reporta para a descida. Direto pelo, reportará para a descida 271. Está na posição 9, é isso? Sim, 9. Ah, só ok. Vamos aguardar aqui então. Tudo 771 no solo, esquadro 3, direito 211. 211, boa tarde, bom dia até amanhã. Tura, olha que a caçamba pelo vento na tura. Já acabou já, calma aí que já acabou. CP on approach, clear to land runway 10, wind 150 degrees 10. Clear to land runway 10, tango Echo India. Romeu até o REC, decolado aos 44, acione e transponde 0130, controle 0120 na voo. Funcionado 0130, controle 2080, obrigado. Dessa via, AMA ou 2230. Eu já vi devagar, mas nem esse aí é a primeira vez. Está livre o saque, né, o 2067? Está livre, assim que se puder, pode seguir. Só aqui, Salvador, boa tarde, 2304. Mais rápido que uma pessoa andando, comandante, entende? Papatão Romeu TS, decolando corrida 1 chefe, reporta para o Dabar. Tem um hotel, Papatão Romeu TS, mas tem condições visuais no meu TS, reporta para o Dabar. Tem mais chefe, reporta lá. O Romeu TS, quanto possível você estimar, tá bom? Estima o Zuno 607. No 607, copiado. Para descida o Azul 271. 279, desça para 4.000 pés com ajuste 017. 4.017, 209. 3144. Bom dia, boa tarde agora. Ajuste na 017. Continue aguardando a pista na 0 livre. Ah, boa tarde, chama 017, 3144. 0, o limite radial 110, favor? 0 no 0, o Juliette da Delta, descendo até o 050. Descendo até o 50, limite a 010, radial de Salvador, Gabriel. Okay, so could you confirm your apron, your parking apron? It's apron 4, Tango Echo. Roger, apron 4. 121, that's 110 now. Thank you. Muito obrigado e uma boa tarde. Gente, Max, do Yankee, frequência livre, boa tarde. Rambo 4, Tango Echo India. Então, eu vou passar de 2067, se eu vou esperar da 11. Excelente, viu 2067, para seguir o Datan, final de 2000, após autorizar o pouso, estragado. Após atrasar a linha, mantém o estragar, gol 2067. Gol 2067, copiou tudo? Estou mantendo o ponto de espera, gol 2067, visão com prazo no final. Afirmo, desculpa aí, após o pouso do meio, está atrasado a linha e mantém o estragar, 2067. Gente, após o pouso da aeronave final ali, mantém o gol 2067. Cadê 2230, reduzo para 230. 230 mais, 2230. 11-1-10-1-0. Chefe, como na Curitiba, após o Bosque, pelo Dura. Ok. Tudo de bom para presente, hoje, Leandro. We will go to April 4 or Idlestar hangar. Okay, Suriga has coming back before taxi Juliet. Forma 37800 na rua alinhando para decolagem. Permaneceu, aguardando o que falei. 3144, solos 48, direita na Fox, 31, décima 1, boa. Fox, 21, 1, 3, 1, 1, 4, 4. Pelo 402, Fox, Tango, reduza para 2, 1, 0. 2, 1, 0, Fox, Tango. Tá, já estou mantendo 10 jovens aqui à direita, devido à formação aqui. Gente, o Juliette Bravo Delta reporta na Proud Bomb. Solo Salvador, boa, é o 3144 da TAN. 3144, siga via Alfa Juliette, portão Verona. Alfa Juliette para o 013144. Está agora a 27 milhão de pequeno, qualifica mais de patrão e transmitir para a pessoa. Patrão Eco Delta Fox, regras modificadas 1549, que separou o seu extrato do local, está passado 43 milhas sobre o SUV, sobre o Salvador Telíquico. 32 Eco Delta Fox, um grande amor. 3402 Fox Tango, chame o sinal Salvador 1198. 198. A Patango Romeu Taliante e Felipe também. Obrigado. Na boa de anação do tráfico, aeronave mais mediação de Sulinho, Barra Grande, aqui é o Vasco Delta Fox. De Salvador para Barra Grande, está na magnética 240. Vibral 040 para você de tráfego agora 25 minutos da passagem. O Eco, o Capatão Eco da Autopodas ainda modula na escuta do controle Salvador. Sim. Foi 2067 aos 50, 208 do voo. Valeu, obrigado. Foi Salvador, assinar 9004. Gente, o Chanel 9004, número 2, tráfego para 7, quanto final, a 2 da T. Reposta tem checada. Obrigado para checar 140 graus, 10 anos. Obrigado. chave travado, chamando 9004, ciente da Tana, por sinal. Gente, o Juliano está mudando. Passaria 2230, deixa para 4 no pé. 4 mil, passaria 2230. Ajuste no 0 no pé. 2017. O Juliano se gravou delta, matou 050, vai seguir como número 5 na aproximação. É. Para Brasília, gol no 867, prepara Arbora, aguarde um minuto, cópia. Arbora, aguarda. 5 anos na próxima, eco tá autorizado. Eco, 218, corta. Do Zuno 1. Zuno 1, corta. Direita na Pro 240, seu limite será o curso localizador. Ok, direita 240, o limite será o curso localizador. Juliette, Gabriel. 2017, 1-1. Ajuste na 0, 1-7. Vento 1-5-0 graus, 0-8-9. Pouso autorizado, pista 9. Teve pouso, 2-7-9. Direita, agora eleva 1208 e 5054, tá? Posição 7 pronto para o pushback estacionamento. Boa noite, 67, escutei a minha correta. Aguarde o avião para passar a retaguarda, o avião que ingressa no pátio, após estar autorizado o pushback estacionamento. Após o avião que é autorizado, boa noite, 67. 032 no meia, na escuta para a cópia? Pronto para a cópia. 370 para Fortaleza autorizada, decola da pista 190, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 120, decimal 8, transponda 5056. Eco 1, 2, 1, 1. Eco 1, 2, 1, 1, 27, 1. 08, 5056, transponda. Porta 32 no meia, na posição 3, está pronto para pushback acionamento. 32 no meio, nível autorizado 370, aguarda o 35? Não, pode ser o 370, obrigado. Assim, 370, para o táxi autorizado, pushback. Excelente. 32 no meio, obrigado. Fala, azul 2711, livrou. Azul 2711, boa, siga via Kilo para o PAC 3, prevista em remota 4 Lima. Kilo, PAC 3, o azul 2711. 3230, torre 1189. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Torre Salvador, muito boa tarde, passaria 2230. Passaria 2230, longo final, reporte externo. Ajuste no 097. Chama externo, 2230. Paterno. Falou, remota 14 pro 9004. Passeiro. Sofrência do estabilismo no teste, eu posso estabilizar. 2000, repassará estável, grau delta. 017, vento 140 graus, 109. Paulo, 904 na remota 14, não tem um balizador aqui para nós. Se a gente vai informar para a aeroporto. Fox Tango, no solo ao 5-2, corrige 5-8, direita Fox Trot 2-1-1. Direita Fox Trot 2-1-1. Baixou, travou, passando externo, passaria 2-2-3-0. Sente, vento 1-4-0 graus, 1-0-9, aguarde no 0 livre. Repouso, passaria 2-2-3-0. Continue aguardando a pista 1-0 livre, passaria 2-2-3-0. Aguardando a pista, o 2-2-3-0. Ajuste no 0 no 7, por favor. Tá, espero que o 953, confirma. Aí. Gente, uma linha 70 do Papa, passando o código 5440 na escuta do controle salvador. Para o táxi, está 32 no meio, estamos na alto com 175, 3 horas e 40, alternando Salvador. Na minha siga via Índia, no ponto de 0895, a gente 1017. 1017, boa. 302 Fox Tango, após o gol que sai do pátio, contorne os gates, Lima, Mike, chame na Quebec. Solo 02, direita na Delta ou na Eco? Na Eco 2230. Fecha 211, bom voo. Boa tarde. São Salvador, muito bom dia, passei 2230. Querido, siga via Alfa, Juliette, posição remota, 1-2. Alfa, Juliette, 1-2, 2-2-3-0. Sim, Brian, mais travado, Juliette, Bravo Delta. Sim, Juliette, Bravo Delta, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-6-2-0-0-8. É, tá livre, pô. 3-2-1-6, ponto de espera da 1-0, pronto. Sim, estão 3-2-1-6, mantenha ponto de espera. Pode ser via pista, coordenação com a torre. Quando na Lima chama 1895 e eu coordeno aqui com a pessoa. Sim, Passou a escuta, senhora. Tem o tipo de equipamento e o código ANAC? É um Romeu 66, senhora. Código ANAC 1350624. 1350624? 1350624. Copiado, Sérgio Romeu. Romeu, chama seu observador em 1-1-8-2-9-5. Chama agora o obrigado, senhor. Sou o instalador, boa tarde, papapá, senhor, senhor Romeu. Prossiga. Aproximando aqui para o seu setor, Nova S, senhor. 2 minutos para pouso, compacto 5 ABTA. Gente, confirmando, segue direto, pátio. Como se eu andar? Ou para 1-7, eu saio direto, pátio. Bom, prossegue direto do pátio, então reporte controlado. Ventona 50 graus, 08 nós. O Serra o Charlie Serra Romeo. Passa lá, faz o seu. Pilete Bravo Delta, 211, solo 06. Tá em 3216, decolagem autorizada, pista na 0, vento 1, 620, 089. 3216, decola 07208, avô. Obrigado, bom dia. Sou de Salvador, Santo 3216, boa tarde, Momo. Santo 3216, contato radar. Vou para o 370, via saída Momo. Saída Momo, 370, Santo 3216. Salvador, o Thiago se arrumou, vai seguir na direção da Tatá, aguardar ele liberar o pátio aqui para eu poder me tomar de 5 senhor. Gente, é pode controlar, 150 com 8. É controlado. Número 867, decolagem autorizada, pista 190, vento 150, grau 08. Recebe decolagem 10, boa noite, 867. Eu sou o 09, boa tarde. Eu tenho a 7, eu tenho os 2, 208, uma rua. 208, boa noite, minha 7, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, bom 867, agora passa 1800. Bom 867, contato radar, contato 360, vou sair da água. 360 na água, bom 867. Tá 3216. Confirma 3216? Tá perfil, tá 3216. Mantenha o perfil, 3216. Fala aí, 3216. Na Lima, Tá Lima 2, 295. Lima 2, é o Tauzinho, tá confirmando, nada mais baixando. Certo. Paulo, muito boa tarde, é o Copa 04. Onda 04, boa tarde, prossiga. O Copa 04, no pátio da EPTA, onde o estacionamento, conforme o plano apresentado. Confirmado, é o Onda. Negativo, é o Copa 04, papapá, Hotel Zulu Bravo. Ah, o Copa 04, gente, Copa 04, estacionamento a critério, guarde Copa. Livre. Confirme. Oi, está passando o Jet Trabeto, vai ingressar na Lima. A questão é o pai. Cara, vai ver. Está autorizando. Até a Baité, reporte no 635 livre. Ok, até a Baité, Trabeto. O Mike Romeu Alfa, Matheus 5818, reporta Vista na CTR Salvador, acione o código 0224. Mas começa, vou girar essa rotatória. Beleza, bom dia. Salvador, Copa 04, já acionado. Gente, Copa 04, autorizado no local, Salvador, Salvador, 500 pés, inicialmente litoral sul, controle 120, decimal 8, torre 18, 9, 18, 9, 5, e acionei o último transporte ao caso. Acionado o transporte, torre 18, 9, 5, controle 7, 20, 8, 0, decorando a presença, vou ao local, Salvador, Salvador, inicialmente próximo. É só para achar que qual foi o último transporte ao caso, que está sendo aguardado. Ponto 464. 0464. Ponto 464. Gente, chama 464, confere e chame a torre para decolagem, vítima 017, qual é o B? 03. Gente, eu guardo bom voo. Trata até a volta. Copa 04. Para acionamento. O Copa 04 já acionado, senhor. Conforme a orientação do solo, já pronto para decolar da presença do andar da VTA, está pronto. Gente, vento 1, 620 com 9, reporte fora do solo, Copa 04. Para o controle Salvador. Copa 04, fora do sol. Sei que prossegue com o plano litoral, reporte vertical de Itapuã. Reportará, Copa 04. Na minha escuta, ao número 10 na vertical do Catuçaba, o Copa 04, informe para prosseguir com a chamada. Sim, manterá a escuta permanente, informe na vertical do Catuçaba. Eu peço. Salvador, boa tarde, distante 193, com a informação Papá, solicito autorização para o Galeão. Portal de 193, ponto cópia. Afirmativo. Projeto 360 para o Galeão, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após Leda Irume, interceptor pela número 857, segue conforme rota. Controle Salvador 120, decimal 8, transponda 5064. tranquilo. Sim, esquerda via pista, pode penetrar 7. Marinha 704, está de escuta. Está de escuta. Copa 042. 04, mais escuta. Informação, tem um cara já agora alinhado a pistola 7 para decolagem. Visual também, mantenha a presente posição e reporte visual com o tráfego decolando. 04, vai manter posição. Xangu, Romeu, Tainha, está permitido de equipamento? Controle, hoje não é 6320, após ETAP, está autorizado o procedimento? Até o Romeu, Tainha, começa a ser condições visuais pelo 1500 pés, acionando o código 0122 e reporta em Veracruz. Canemé 320, após o passo, vista para 2 mil pés, o ajuste no 017, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Após o passo, desce para 2000, com 217, autorizado o procedimento para reportar, por estabilizado, 6320. Tem curva direita, perfil da Elma, mesa ótima, 1208-5065, esse foi o da 3805 na 01. Torre, com a azul 2788, se aproximando do ponto 0-0, pronto, decolagem. Sim, azul 2788, aliás, decolagem, está no 0, vento no 50 graus, 08, não. Leve decolagem, azul 2788. Papatango Oscar, Golf Kilo, decolado 225, linha do litoral, reporte vertical do farol de Itapuã, mantendo separação com o helicóptero. Oscar, Golf Kilo. Controle aí, Salvador, eu vou no 225, informação Oscar, descendo 1-60. Ok, para o controle. Controle 255, descendo 1-60, informação Oscar. 255, acione a identificação autorizada a chegada a bom, se deu para 4 mil pés, o ajuste no 017. É, deixa eu ver. Confirma, deixa eu ver quanto, 255? 4 mil pés. 4.017, 255. Por quilo, transfere e controle, número 08, até a volta. Até a pouco, vamos ver.